Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor Sócio, né, querido irmão, né, pelo carinho de me permitir estar aqui com vocês esse tempinho, enquanto Jesus não volta, que eu preciso conhecer mais aqueles que vão morar no céu comigo. É assim? Então olhe para o seu irmão e diga para ele assim: ô, meu irmão, você é feio demais, mas vai morar no céu comigo. Você é muito feio, mas vai morar no céu comigo. Eu tenho certeza que vai ser. Eu tenho certeza que vai ser muito bom esse tempinho que nós vamos passar junto. Porque as coisas do Senhor são muito simples, irmãos. Sabe? As coisas de Deus são muito simples. Elas são tão simples que Jesus disse que se nós não nos tornarmos como criança, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. E que ele está dizendo que as coisas de Deus são tão simples que as crianças compreendem, os analfabetos compreendem, os iletrados compreendem. Se as coisas de Deus fossem difíceis, ele seria injusto. Por isso Jesus disse: vinde a mim e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as nossas almas, para as vossas almas. Então diga ao seu irmão: as coisas de Deus, olha para ele e diga: as coisas de Deus são muito simples. Não complica não, porque não dá certo. Nós é que complicamos demais, não é assim? Nós é que inventamos tanta coisa que... Mas as coisas de Deus mesmo são muito simples. Muito simples. Tudo que Jesus ensinou é tão simples. E Jesus só disse que nós precisamos praticar. Porque ele disse: olha, se vocês ouvem, né, o que eu estou ensinando para vocês e praticam, vocês vão ser como uma pessoa que construiu uma casa na rocha. Vem vento, vem tempestade, mas a casa está na rocha, ela fica lá, o vento passa, a tempestade passa. São simples, mas precisam praticar. Porque ele diz: se vocês não praticarem, vocês vão ser como aquela pessoa que construiu uma casa na areia. A hora que veio o vento, a tempestade, derrubou a casa. E grande foi a ruína daquela pessoa. Então, nesses anos todos que eu tenho andado com Jesus, eu sei que quando a gente não complica, dá certo. Sempre dá certo. Porque ele é simples. Por isso, não tenha medo, viu? Quanto mais burrinho você for, melhor. Porque um dia Jesus disse: Pai, eu te agradeço, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos humildes e pequeninos. Olha para o seu irmão e fala: se você for burrinho, melhor, irmão. Isso é maravilhoso demais, não é verdade? Porque se as coisas de Deus fossem compreendidas por universitários, quantos não entenderiam? Mas ele agradeceu: Pai, eu te agradeço porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos humildes e pequeninos. Então, quanto mais burro, melhor. Então não tenha medo, as coisas de Deus são muito simples, sabe? Às vezes a gente dificulta porque complica, sabe? Acha que é para pessoas especiais e não é. É para todo mundo, até para as crianças, viu? Então olhe para o seu irmão e diga mais uma vez: as coisas de Deus são muito simples. Não complica não, porque não dá certo. Então, uma das coisas que Jesus ensinou, tão simples, né? Que vai dar a mão para o seu irmão aí. Você deu a mão para ele? que você recebeu dele? Uma mão. Assim. Tão simples. Eu dá e você vai usar a data. Você não deu uma mão para ele? Tem uma mão. Você só vai ganhar a mão se você der a mão para ele, não vai? Agora dá um abraço dele para ver o que você vai ganhar. Dá um abraço no seu irmão aí. O que você ganhou? Um abraço. Assim. Agora dá um beijo no seu irmão. Você quer ganhar beijo, você tem que dar, meu filho. Não tem jeito. É simples assim. Ah, ninguém nunca me deu um beijo. Ah, mas você não dá beijo a ninguém. Vai ganhar mesmo, não. Ninguém me abraça. Você também não abraça ninguém, não é assim? Dá um sorriso pro seu irmão. É difícil? É simples, qualquer pessoa entende. São coisas que, sabe? Agora dá um beliscão nele. As coisas de Deus são muito simples. Muito simples. É porque nós complicamos que às vezes não experimentamos muita coisa tão simples, que é a vida cristã, que é essa vida abundante que Jesus deixou para nós. Não é igreja, não é, sabe, é a vida. Sabe, a palavra de Deus, ela tem vida. Os fariseus, eles ensinavam uma verdade, mas não viviam aquilo. Isso que aborrecia Jesus. Eles tinham muito conhecimento, mas não entendiam que o que eles ensinavam, havia vida naquilo. Por isso que entristecia o Senhor quando conversava com eles. A palavra de Deus é uma coisa que tem, quando você compreende, ela tem vida nela mesma. Para você experimentar, para você usufruir aquilo. A palavra de Deus não é para a gente conhecer e se vangloriar com isso. Porque o saber é muito perigoso, porque a Escritura diz que o saber ensoberbece. Até o conhecimento da Escritura é perigoso para nós. Porque se nós conhecemos a Escritura e não entendemos que aquele conhecimento é para a gente ensinar a vida que tem naquilo, é perigoso, ensoberbece a gente. Então a Escritura diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então olha para o seu irmão e diga assim, você tem que me amar. Foi Jesus que mandou. Então quando ele diz, né, novo mandamento vos dou, que vos... Isso não é um conhecimento não, isso é para... É para viver isso. Muitos sabem isso de cor, mas não vivem isso. Então, ele pode citar a Escritura até de cor, essas coisas bonitas, mas, né? Digo ao seu irmão, você tem que me perdoar. Foi Jesus que mandou. Olha para ele outra vez e diga assim, você tem até que me suportar. Porque está escrito que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Então se você sentar, olha para o seu irmão e diga, se você não me amar, se você não me perdoar, se você não me suportar, eu vou contar para Jesus. Então dê um abraço e um beijo no seu irmão, viu? Não tenha vergonha, ele é seu irmão, viu? Não tenha vergonha, ele é seu irmão, viu? Vai morar no céu com você. Eu sei que nós não temos muito tempo, mas eu espero nesse tempo que a gente vai ficar junto aqui, eu ensinar pelo menos algumas coisinhas simples para você praticar. Porque aqui eu não vim ensinar você a ser um bom pai, um bom marido, porque nós temos que ter curso atrás de curso aqui, né? Curso para pai, curso para marido, curso para casado, curso para... né? Por isso tem tantos ministérios, porque é tanta coisa para consertar que a gente teria que, né, pegar cada coisa, estudar bastante aquilo. Mas as coisas de Deus são simples. Ele tem uma coisa que conserta tudo de uma vez só. Conserta marido, conserta filho, conserta tudo. Pai. Eu quero contar um pedacinho da minha vida para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Eu, com 15 anos de idade, eu tive uma tristeza muito grande, porque um dia foram me buscar no colégio para avisar que meu pai tinha morrido estraçalhado debaixo de um caminhão de minério. Eu amava muito meu pai. Meu pai era uma pessoa extraordinária. Nunca vi meu pai maltratar ninguém, falar uma palavra alta com a minha mãe. Onde ele chegava era uma alegria. E, de repente, a morte entrou lá dentro de casa e levou a pessoa que nós mais amávamos. Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu daria para ter o meu pai de volta. E eu tive que parar de estudar para ajudar nas despesas da casa. E aprendi muita coisa errada, né? Aprendi com meus amigos beber, fumar, arrumar namorada, essas coisas todas que vocês conhecem. Mas eu não era feliz. Quando você não tem a pessoa que você ama, nada no mundo te satisfaz. Esse não é o mundo que Deus criou para nós vivermos. Deus criou tudo perfeito, criou o homem perfeito, a mulher perfeita. É, descansou porque tudo estava perfeito. Mas infelizmente algo terrível entrou no mundo, que nós não vemos, mas ele é real, chamado pecado. Porque nós não vemos o pecado, às vezes nós não temos noção de quão terrível ele é para a nossa alma. O pecado é mais ou menos como o vírus da AIDS. O vírus da AIDS é tão pequenininho, mas tão pequeno, que ninguém vê. Mas as autoridades sabem que ele existe. E porque sabe o dano que ele causa, é que eles preocupam tanto, fazem tanta campanha. Porque se um vírus da AIDS pequenininho entrar no corpo de qualquer pessoa, rico, pobre, velho, novo, homem, mulher, entra para destruir o corpo todo. E eu já vi pessoas morrer de AIDS, é muito triste, irmãos. O que o vírus da AIDS faz com uma pessoa, só quem já viu alguém morrer, que não brinca com isso. O pecado é que trouxe tudo isso. As doenças, as enfermidades, as brigas. Eu não sei nem se você vai acreditar nisso, mas eu já menti para minha mãe. Como é que uma pessoa pode mentir para a mãe dele? Que é a pessoa que mais o ama nesse mundo? Como que eu podia, fui capaz de mentir para minha mãe? Quantas vezes traí a minha esposa, que me amava tanto? Quanta coisa feia eu fiz. E aquela feiura que eu mandei você falar com o outro, não é do físico não, quando eu falei, fala com ele, ele é feio. Estou falando do físico não, porque tem gosto para tudo, não é assim? Mas pareceu uma aí gostar dele, o que eu tenho, o problema é dela. Ver cada sujeito feio casado com mulher bonita, né? É questão de gosto, né? A feiura que eu falo não é física não. Quanta coisa feia nós já fizemos, que nos envergonhamos. Quantas coisas escondidas, que as pessoas não sabem, mas nós temos que lidar com aquilo. Sem saber de onde que está vindo aquilo. O que é que eu posso mentir para minha mãe, trair minha esposa, fazer tanta coisa errada? O pecado. O pecado entrou no mundo, nos escravizou, trouxe a morte, que leva uma pessoa como meu pai, que eu amava tanto. O pecado só não conseguiu nos separar do amor de Deus. Nos separou de Deus, mas não nos separou do amor que Deus tem por nós. Eu não sabia disso. E eu, como muitos, questionava, por que meu pai morreu se tanta gente ruim no mundo aí? E meu pai, que não era uma pessoa extraordinária, morrer daquele jeito? Porque ninguém, não havia um cristão nesse mundo que tivesse servindo e fazendo aquilo que Jesus mandou fazer para me livrar daquela angústia, daquela falta de esperança, daquela falta de conhecimento do amor de Deus. Não havia ninguém para me levar essa boa notícia que Jesus mandou avisar no mundo inteiro. Por isso tive que viver muitos anos com essa angústia da morte. Pensei, meu pai morreu, minha mãe vai morrer, meus filhos vão morrer, eu vou morrer. Me casei. Ganhei muito dinheiro. Quando eu me casei, os pais da minha noiva não queriam nem que ela casasse comigo, porque eu não tinha o segundo grau, sabe? Tinha um monte de furunco, não sei onde que aparecia tanto furunco no meu corpo, sabe? Quem já teve furunco aí sabe bem que é ruim, né? Não pode sentar, né? E eu estava desempregado, ela uma universitária, uma menina formada. Então é claro que os pais não viam nenhum futuro para ela. Mas como eu era bonito demais, hoje eu estou feio, estou acabado, mas eu era lindo, irmão. Ela não aguentou a minha beleza e casou comigo daquele jeito mesmo. 3 meses depois eu já estava traindo a minha esposa. Por que, gente? Por que a gente faz isso? Por quê? E mesmo vivendo aquela vida errada, em 5 anos eu ganhei tanto dinheiro que a minha sogra achou que eu estava traficando drogas. Que ela falou, ninguém pode ganhar dinheiro tão rápido assim. Eu montei um negócio que ninguém tinha, nunca tomei dinheiro emprestado em banco, nunca descontei duplicata em banco. Eu tinha muita gente me devendo. Tocava violão na igreja, porque eu era líder de encontro de casais com Cristo. Dava curso para casais viverem bem. Falava de Jesus para eles. Mas eu mesmo não entendia. Quão maravilhoso é Jesus. Aquele que eu falava sem entender. Sem compreender. E um dia eu fui a São Paulo para comprar máquinas. Eu havia ganhado um terreno da prefeitura para construir uma grande indústria. Eu fui a São Paulo comprar máquinas e ali eu ganhei de um empresário um quadro escrito assim, a crise. A crise não existe. A crise está na cabeça das pessoas. Com o trabalho se resolve toda a crise. E eu fiquei muito orgulhoso com aquele quadro, porque aquele era eu. Eu não tinha o segundo grau. Meus amigos formaram e eu dava emprego para engenheiro na fábrica. Eu não tinha diploma, mas tinha dinheiro. Então eu fiquei muito orgulhoso de ganhar aquele quadro, que falei, esse aqui sou eu. E vim para Belo Horizonte e pendurei o quadro na fábrica, para que todos vissem que eu era vitorioso. Apesar de não ter o segundo grau, né? Apesar de ter casado sem nada. Vocês terem ideia, quando eu casei, não tinha nem a cama para dormir. Voltei da lua de mel, a minha sogra arrumou um quartinho lá na casa dela, comprei a cama em 3 pagamentos e fui morar com a sogra. E pouco tempo depois eu fabriquei milhares de camas. E ganhei muito dinheiro. E nessa fase tão maravilhosa financeira, eu pendurei aquele quadro lá para que todos vissem que eu era um homem que sabia trabalhar, que sabia ganhar dinheiro, que sabia vencer. E depois que eu pendurei o quadro lá, a minha esposa começou a ficar triste, do nada. Eu chegava em casa e encontrava a minha esposa chorando. E eu pensava, será que ela descobriu alguma coisa? Eu perguntava, eu te fiz alguma coisa? Ela, não, não é nada com você, não, graças a Deus. Eu pensei, talvez ela está gostando de alguém, não sabe como ficar livre de mim, né? Tadinha, só estivesse gostando de alguém na televisão, porque ela não saía de casa. Era algo inexplicável, aquela tristeza entrou do nada. E essa palavra depressão entrou lá dentro de casa. Como a gente tinha dinheiro, nós procuramos médicos, procuramos os recursos da medicina. E de médico em médico, psicólogo, parapsicólogo, sabe? Analistas. Esses médicos sem saber o que fazer por ela, porque fisicamente ela parecia que não tinha nada. Começaram a receitar tranquilizante, calmante. Em pouco tempo ela ficou dependente daqueles remédios, não vivia mais sem remédio. Um monte de remédio. Passou a não comer mais. Quantas vezes eu tive que internar numa clínica para tomar soro, porque ela não aguentava comer. Trocar a noite pelo dia. Eu passei a ter um mulambo dentro de casa. Eu não tinha uma esposa mais, meus meninos não tinham uma mãe. A gente tinha um mulambo andando dentro de casa. Como se não bastasse, o Gabriel, novinho ainda, começou a acordar de madrugada, gritando, vendo cobra no quarto dele. Papai, papai, cobra, cobra quer me pegar. Eu chegava lá, não via nada, só via ele gritando, com o dedinho apontando. Aqui, papai, a cobra quer me pegar. Eu falava, Biel, fecha os olhos. Ele fechava e continuava a ver do mesmo jeito. Então, assim era a minha vida. Muito dinheiro no banco, aquele quadro na parede, a crise não existe. E não podia fazer nada pela minha esposa, pelo meu filho. E eu não sabia que eu não podia fazer nada por mim mesmo. E naqueles dias, a minha esposa, desesperada, já pensando em suicídio, ela entrou no quarto e fez a oração mais maravilhosa que alguém pode fazer nesse mundo, quando sai do fundo do coração. Ela disse: Jesus, se o Senhor está vivo mesmo, se o Senhor ressuscitou dos mortos mesmo, põe alguém na minha vida, porque eu não aguento mais. E naquela semana, Deus enviou alguém à minha fábrica para me falar de Jesus. Não como eu tinha ouvido, mas como eu precisava ouvir. Amados, o mundo está perdido. Não se iluda com carro, com shopping, com bateria, teclado. O mundo está perdido. Quando o pecado entrou no mundo, Deus prometeu que enviaria o Salvador, o Messias. E Ele cumpriu isso. Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem para salvar o mundo. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando cego, paralítico, leproso, para mostrar para você e para mim que Deus nunca quis o que nós conhecemos. Ensinando as pessoas a amar o inimigo. Jesus disse: ama o seu inimigo. Nós somos criados para amar. A nossa alma sofre porque nós temos necessidade de amar e nós não fomos ensinados a amar. O pecado não nos deixa amar. Nós somos criados para amar e ser amado também. Por isso que quer casar, quer namorar, quer ter amigo. Muitas vezes quer ganhar dinheiro e nem sabe por que quer ganhar dinheiro. Aquele desejo, aquela ânsia que nós temos de poder amar e poder ser amado. E Jesus diz: ama o seu inimigo. Ama o seu inimigo. E aquele rapaz então começa a me falar do amor de Deus por este mundo. E ele disse: Cláudio, Deus te ama. E ele falava aquelas coisas e veio na minha mente como um filme, tanta coisa que eu fiz escondido da minha mãe, da minha esposa, do governo como empresário. Tantas vezes para ganhar mais dinheiro eu soneguei muito imposto. E ele dizia: Deus te ama, Cláudio. Deus te ama. Ele enviou Jesus, não foi para julgar ninguém. foi para te perdoar e te salvar, para você passar a eternidade nesse reino que Ele preparou antes da fundação do mundo para aqueles que o amam. E quando Ele falou isso, irmãos, eu tive uma visão de Jesus crucificado. E pela primeira vez na vida, eu entendi o que Ele estava fazendo ali e por quem Ele estava ali, por mim. Pela primeira vez eu vi alguém me amando. Com a própria vida. Um dia levaram, amigos pegaram um paralítico que estava paralisado e Jesus chegou numa cidade, aqueles amigos condoídos com um amigo, pegaram a maca do amigo ali, levaram para ver se Jesus o curava, o tirava daquela maca, daquela paralisia, e eles chegaram na casa lá, estava cheio de gente em volta da casa, todo mundo querendo ser curado, ninguém dava passagem para ninguém, porque estava todo mundo sofrendo e querendo ser curado, e os amigos viram aquilo, perceberam que Jesus estava lá num determinado lugar da casa, subiram lá no forro lá da casa, com a maca, quebraram o forro lá e desceram o amigo para ele ser curado por Jesus. E Jesus, vendo aquilo tudo, olhou para o paralítico e disse assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Era o que eu mais precisava ouvir na minha vida, e que você precisa ouvir, e que o mundo precisa ouvir. Filho, os teus pecados estão perdoados. As pessoas que estavam ali ficaram indignadas. Quem esse homem pensa que é? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus então se virou para eles e fez uma pergunta. Disse assim: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? Qual é mais fácil eu dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? Jesus queria que eles olhassem para Ele, o Cordeiro de Deus. Se você estivesse no meu lugar, Jesus estava perguntando, que vocês acham que era mais fácil para mim? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? Irmãos, eu já vi quase todos os milagres que estão na Bíblia. O Senhor já me usou para ressuscitar mortos, cego voltar a enxergar, paralítico andar. Se eu fosse contar para vocês aqui os milagres que eu já vi na minha vida, essa semana mesmo estava no interior, o Biel foi lá comigo, levaram para orar para uma criança lá, que estava com leucemia, eu não sei direito não. Ontem ligaram, olha, levaram para fazer o exame, não tem mais nada. Não, irmãos, eu não glorifico tanto a Deus por cura não. Jesus curava as pessoas para mostrar quem Ele era. Para mostrar que Deus nunca quis isso. Mas todas as pessoas que Jesus curou morreram. Os que Ele ressuscitou morreram. Glória a Deus, eu glorifico a Deus por tudo. Mas é isso que nos faz dar glória a Deus? Não. Para Jesus dizer para aquele paralítico: levanta e anda, era muito fácil, irmão. Ele criou o universo. Ele chamou a existência as coisas que não existem. Ele podia com a palavra levantar todos os paralíticos do mundo. Ele podia com a sua palavra criar outro sol, outra lua, outro universo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele tudo subsiste. E o verbo se fez carne. Para quê? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil dizer? O que você acha que é mais fácil para Jesus fazer? Curar seu filho, sua filha, curar minha esposa, o Gabriel? Ou salvar sua alma? Para ele salvar sua alma, ele teve que se esvaziar da sua divindade, assumir a forma humana e ser castigado no seu lugar, porque Deus não perdoa pecados, irmãos. Quem acha que Deus perdoa pecados está muito enganado. Deus não perdoa pecado, Ele julga pecado. Pecado tem que ser julgado e eliminado. Deus te perdoa, porque Jesus foi lá para aquela cruz ser castigado e julgado no seu lugar. E o dia que eu entendi que o que a minha alma mais precisava era ouvir dele: filho, os teus pecados estão perdoados. Pegue a mão do seu irmão, diga a ele: não tenha medo, os teus pecados estão perdoados. O mais difícil, o mais difícil, o mais difícil, o impossível Jesus já fez, irmãos. O impossível. E as pessoas não entendem isso, irmão, sabe? A alegria da salvação, da eternidade. Nós não vivemos mais o tempo presente, irmão. Nós estamos aqui, mas o nosso coração está na eternidade com Deus, irmãos. Eu já vivo a eternidade, irmãos. Você acha que se eu não vivesse a eternidade, ia vir para aqui um povo feio desse perder tempo aqui? Tanta coisa boa para fazer na vida, ficar perder tempo com, né, um povo feio desse? Não, porque eu sei o quanto Deus te ama. Eu sei o quanto Deus quer que a gente viva com Ele. Eu sei quanto a sua alma é preciosa para Deus. Eu sei o preço que Jesus teve que pagar para você receber o título de filho de Deus. Então, amados, quando eu entendi naquele dia a mensagem da cruz, o que mudou a minha vida foi o amor de Jesus. Foi descobrir que eu sou amado de verdade, que Ele nunca me cobra nada, nunca me exige nada, nunca me acusa de nada. 30 anos eu ando com Jesus, já errei muitas vezes, mas Ele nunca me deixou, nunca me abandonou, nunca. Eu fiz uma música com Biel, quero cantar para vocês antes de passar à frente. Eu nunca pensei, pastor Sostres, que existisse um amor assim. Por isso que a Escritura diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Quanto medo nós temos, gente. Nossa alma é cheia de medos. Medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo disso, daquilo outro. Medo, medo, medo, medo. E a primeira coisa que foi arrancada do meu coração foi o medo. E é tão bom viver sem medo. É tão bom viver sem medo. Sabe? Por causa desse amor perfeito que Jesus veio nos dar. Eu nunca pensei encontrar um amor tão grande assim. Por isso eu fiz essa música com o Gabriel, que talvez expresse para você melhor o que eu gostaria de falar. O quanto eu amo Jesus. Nunca pensei encontrar amor grande assim, que veio do céu só para se revelar a mim. Ele é do que o céu. Senhor Jesus tem por mim. Nunca pensei encontrar amor grande assim, que veio do céu só pra se revelar a mim. Ele é maior do que o mar, do que o céu. É o amor que o Senhor Jesus tem por mim. É o mais desejado e esperado das nações, mais que o encanto e o nascer de uma manhã. É o meu amado Jesus Cristo Salvador. Nunca pensei encontrar amor grande assim, que veio do céu só pra se revelar a mim. Ele é maior do que o mar, do que o céu. É o amor que o Senhor Jesus tem por mim. Olha, eu quero pedir a Deus que abra o seu entendimento para que você compreenda o amor dele por você. Porque se você não tiver certeza que Ele te ama assim, sabe? Mesmo que te ensine uma porção de coisa, é muito difícil viver a vida cristã. O que me sustenta, o que me faz fazer tudo o que eu faço. Hoje eu não tenho fábrica mais, já larguei a fábrica há muito tempo, porque quando eu me converti e descobri que eu precisava levar essa boa notícia para tantas pessoas que, como eu, amam Jesus, mas não entendem o que Ele significa para a nossa alma. Ele te ama mesmo. Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não tem outra coisa maior do que isso para mostrar que te ama. Se você não crê que Ele te ama com esse amor perfeito, você vai tentar conquistar esse amor e vai sofrer muito. Ele já provou que te ama. Lá na cruz já foi provado que Deus te ama. Você é feio mesmo. Quantas vezes eu errei? O que é que você acha que Jesus fez comigo? Quando me corrigia, era sempre com amor. Oh, Senhor, não faz mais isso não. Mas nunca deixou de me amar, irmãos. É impossível, só não dá para viver sem Ele. E não dá para viver sem falar dEle, sem servir a Ele. A primeira coisa que eu fiz foi reunir os funcionários todos. Sabe? Eu falei, olha, eu descobri que Jesus me ama e ama vocês também. O cristianismo não é uma religião, é uma revelação, irmão. Deus ama você e deu Jesus para você passar a eternidade com Ele no reino dEle. Nossa pátria não está aqui, está no céu. Nós nem somos desse mundo, nós estamos aqui, mas somos dEle. Nós fingimos que somos do mundo. Mas nós não somos aqui, nós já estamos assentados com Ele, sabe? Deus ama tanto você que quer matar você, irmão. Sabia disso? Diga ao seu irmão, cuidado, Deus quer te matar. Por que que ele quer te matar? A escritura diz que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Se Jesus não tivesse orado, eu já estava morto há muito tempo. Viu, sócios? Lá na ceia, quando Jesus foi orar, ele teve que pedir ao Pai: Pai, eu te peço, não os tires do mundo. Por que que ele pediu isso? Porque assim que ele desse a vida lá, Deus queria tirar todos aqueles que o amam para estar com ele, irmãos. Deus quer te matar, irmãos. Jesus orou, por isso você está aqui. E está aqui para quê? Para você ter essa alegria de levar para os outros o que você recebeu. Sabe? Se você recebeu a certeza que ele te ama, por que não levar para os outros? Então eu chamei os funcionários todos, falei assim: olha, eu descobri que Jesus me ama e ama você também. E vocês vão ter que entregar a vida para Jesus hoje. E perguntei: quem quer entregar a vida para Jesus? Levanta a mão. Ninguém levantou. Eu olhei aquilo e falei: meu Deus, esse povo está louco. Falei: então amanhã eu quero vocês reunidos aqui outra vez. Fui na cidade, não entendia nada de crente, de batista, metodista, essa confusão que tem, irmão, sabe? É batista, metodista, presbiteriano, sabe como? Eu não sabia nada disso, eu só sabia que ele me amava. E me amava tanto que havia dado a sua vida para passar a eternidade com ele. Era só o que eu sabia. Fui lá nas irmãs paulinas, comprei um monte de Bíblia, dei para os funcionários todos, falei assim: pois a partir de hoje vocês vão ler a Bíblia todo dia, até entregar a vida a Jesus. Todos os dias, era uma hora por dia. Todo dia, não era uma vez por mês, todos os dias. Tinha que bater o ponto, sentar nas cadeiras lá, abre aí: no princípio criou Deus os céus e a terra. De vez em quando eu perguntava: quem quer entregar a vida? Ninguém. Falou: hoje vai ser 2 horas. E um por um só foram entregando a vida a Jesus, um por um, sabe? À medida que foram conhecendo esse amor de Deus, esse plano maravilhoso de Deus de revelar o seu amor por nós, o quanto ele nos ama, irmãos. Ah, meus irmãos, como é difícil às vezes as pessoas receberem essa revelação. Deus te ama. Hoje a minha vida é anunciar essa boa notícia. É raríssimo o dia que eu não estou numa fábrica, numa indústria, numa fazenda, numa escola. Essa semana, em 3 dias, nós evangelizamos mais de 1000 pessoas em cooperativa, fazenda, prefeitura. A gente vai nas prefeituras só, sabe? A gente paga marmita para o pessoal todo, sabe? Só nesses últimos tempos eu já distribuí mais de 30 mil marmitas. Chega numa obra, amanhã a gente queria trazer o almoço da turma. Enquanto eles estão almoçando, eu quero falar uma coisa boa para eles. E é bom demais, porque eles não podem falar nada, porque estão comendo. E aí a gente fala: Jesus te ama. Sabe? Deu a vida para você passar a eternidade com Deus, sabe? Então o que que eu quero ensinar, irmão? Tem gente que fica lutando, irmão. É melhor morrer, irmão. Se você não é um bom marido, pede para morrer, irmão. É, se você não consegue ser um bom pai, pede para morrer, vai para o céu logo. Por que ficar aqui lutando contra coisas básicas do cristianismo, irmão? Voltar a fazer coisas que Jesus nos libertou, isso é uma, sabe, é uma tolice. Nós precisamos buscar as coisas que são eternas. As coisas desse mundo nós já conhecemos. E o dinheiro, principalmente. Quando eu vejo crente correndo atrás de dinheiro, irmão, sabe? Quando eu vejo esses pastores ensinando prosperidade, eu fico com pena, porque eu já tive dinheiro, irmão. E o que eu precisava é ouvir: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus disse que adianta o homem se ligar ao mundo inteiro e perder a sua alma. Eu ganhei a minha alma, irmãos. Nada no universo, sabe, é melhor do que isso. Então, se tem dinheiro, amém. Se não tem, também amém. Sabe, eu estou salvo. Eu vou morar no céu. Eu vou ver Jesus. Vou viver com Jesus. Então, entenda de uma vez por todas, irmão, que o que você recebeu, não existe nada no universo mais importante do que aquilo que você recebeu. Deus te ama e deu Jesus para te salvar. Nada. Alguém aqui trocaria salvação por US$1 trilhão? Você troca, sócio. Mas você pode construir uma igreja grande, sócio. Já pensou? A melhor do Brasil. Nenhum troca. Então por que fica preocupando com dinheiro? Por que fica querendo coisa que vai dificultar a gente servir Jesus? Eu não entendo isso. Jesus diz quão difícil é um rico entrar no reino do céu, e o povo fica querendo ficar rico. Nós queremos, nós precisamos é trabalhar para entrar no reino, não é só ver, não. Quando Nicodemos foi conversar com Jesus, Jesus diz: ô Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas Jesus não parou aí. Não é só ver. Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tem muita gente vendo o reino, mas não entra. É esse entrar que tem que ser o objetivo da gente, mesmo nesse mundo. Não é apenas ver os milagres, ver a vida que Jesus falou, mas é você experimentar isso, porque isso é do reino. Ver o Senhor cuidando de você. Quando eu fechei a fábrica, eu fiquei sem dinheiro para nada, irmão, vocês nem imaginam. Fiquei 3 anos e meio vendo Deus cuidar todos os dias, um sabão, sabe, coisas mínimas assim. Teve um dia lá em casa que não tinha nada, irmão, para a gente comer, sabe, mas todos os dias o Senhor mandava alguma coisa. Aí um daqueles dias lá que estava tudo gerado, a gente colocava umas latas lá na geladeira, porque minha sogra preocupada, às vezes chegava a abrir a geladeira, né? Ela viu umas latas lá, só que ela não sabia que estava quase tudo vazio. Aí um dia a gente estava em volta da mesa, bate a campainha, era o correio com a caixa de isopor, alguém lá do Ceará que mandou um presente para mim, uma caixa de lagosta. Aí eu abri e falei com os meninos assim: ó, infelizmente hoje a única coisa que tem para comer é lagosta. Irmão, se eu fosse escrever um livro, irmão, sabe? O que é se entrar no reino, sabe? Não precisar pedir nada para ninguém, não precisar ficar com medo de nada, sabe? Ele prometeu que não nos abandonaria. Teve um dia que tinha nada, fui para casa, não tinha dinheiro para comprar o pão, sócios, sabe? Para os meninos assim. Mas eu já, sabe, era tanta maravilha diária que eu vi, é real, irmão, sabe? A Bíblia, ela é real, ela não é uma brincadeira, não é um conto, sabe? Eu experimentava aquilo, experimento até hoje, todo dia isso, irmão, sabe? Jesus está vivo. E fui feliz para casa, né? Ai, se tem pão, tem. Se ninguém mostra ficar um dia, uma semana, 15 dias, 40 dias sem comer, não? E aí, quando eu cheguei em casa, minha esposa lá, assim, né? E ofegando com as duas, minhas duas meninas, e os braços dela cheios daquele pão Seven Boy, mas assim, sabe? Eu falei: o que foi, meu bem? O que foi? Eu não sei. Nós viemos aqui embaixo te esperar. Chegou um mendigo na rua aí, ele abriu um saco assim e começou a jogar pão na gente. Irmão, Deus mandou o urubu levar, né? Pão e carne para Elisa, né? Mac e corvo, não é assim? Não vai mandar um mendigo jogar pão lá em casa, irmão? Ou só, se eu fosse escrever um livro. Sabe por que eu não escrevo nada, irmãos? Porque eu não tenho nada melhor para ensinar do que Jesus, irmão. Leia Mateus 5, 6 e 7 e viva isso. Mateus 5, 6 e 7. ninguém jamais nesse mundo vai ensinar alguma coisa melhor do que isso. Não andeis ansiosos, Jesus diz, com o que há vez de comer ou vestir. Olhe os passarinhos. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não guardam em celeiro, mas o Pai alimenta os passarinhos. Vocês valem mais do que os passarinhos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. É praticar, irmãos. É praticar. Jesus, busque em primeiro lugar o reino. É entrar no reino, irmão. Não é ficar vendo, não. Gente com problema de perdoar ainda. Sabe? Sua mulher te traiu. Tá bom? Já está ruim, não está? Ainda vai ficar magoada com ela, irmão? Você já está na pior? Já está com o chifre na cabeça? Ainda vai ficar magoada ainda? Fica só com o chifre. Deixa a mágoa para... Mas quantos assim, né? Sabe? Não, ah, tem que perdoar, irmão. Jesus mandou é perdoar. Porque quando você perdoa, esse amor de Deus, ele entra no seu coração, irmãos. E você tem necessidade de amar. E você só pode amar quando acontecem as coisas. Se você ama quem te ama, não tem vantagem nenhuma. Mas se você ama a sua esposa que te traiu, você sabe o que é o amor. Tem gente que fica magoada achando que vai prejudicar o outro. Não perdoa. Como se ela fosse ganhar com isso. É assim? Não perdoa minha esposa. Mas se ela pedir perdão para Jesus, Jesus perdoa ela? Digo para o seu irmão, eu não preciso do seu perdão. Se você não me perdoar, fique sabendo que Jesus me perdoa. Pronto, a gente pede perdão é por causa do amor, irmãos. A gente perdoa é porque nós precisamos, sabe, experimentar o amor de Deus. Por isso que Paulo ficava feliz com as coisas ruins, sabe? Porque ele podia sentir na pele, sabe, o caráter de Jesus. Então, resumo, irmãos. Vida cristã é para ser vivida, não é para ser conhecida. Então, eu vou deixar essa tarefa para vocês, Mateus 5, 6 e 7. Sabe, vai lá. Faz de conta que você está lá escutando Jesus. Esconde atrás de uma pedra lá para ele não te ver. Sabe, e presta atenção no que Jesus está ensinando, porque ele terminou dizendo: quem pratica é como alguém que construiu a casa na rocha. Quem não pratica é como alguém que construiu a casa na areia. Tem que praticar, não é conhecer, não é ficar orando, jejuando, sabe, se sacrificando. Não, pratique e você vai ver o reino dentro de você. Porque o reino está dentro de vós. Não é fora, é aqui dentro. É aqui dentro que você tem que... sabe, deixar o reino entrar. E eu quero ensinar uma coisa simples para vocês, irmão. Aliás, duas coisas. Quando eu me converti, eu achei que tudo ia resolver, porque tudo que eu pedia, Deus atendia. E a gente pede vaga, assim, pede. Eu lembro uma vez que eu fui beber água assim, e me deu saudade da minha infância, que lá em casa era botija de barro, sabe? Muitos aqui não conhecem isso, mas era assim antigamente, né? Punha água naquela botija, ficava fresquinha, com gosto de barro. E eu fui beber água, me deu uma saudade, sabe, daquela água na moringa. Aí eu pensei, falei, oh, Jesus, que saudade, quanto tempo que eu não tomo água na moringa, né? Aí saí, quando eu chego lá no lugar que eu ia, e ó, passou uma pessoa e deixou um presente para você. Mas nunca vi embrulho mais feio na minha vida. Aí estava lá em cima da mesa de vidro, assim, aqui tudo no jornal, assim, sabe? Quando eu abri o jornal, o que vocês adivinham que era? Uma moringa. Irmão, aquilo para mim vale mais do que todo o ouro do mundo. Uma moringa de barro para mim tem mais valor por causa da presença dele. Nunca te deixarei, Jesus disse. Nunca te abandonarei. Eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é uma religião, é uma pessoa. Sabe, que tem que ficar na sua vida como marido, como pai. Se os seus filhos estão rebeldes, você continuar amando a eles, como se eles fossem o melhor dos crentes. Sabe, se a sua esposa tá, é uma cobra, você vai amar aquela cobra em nome de Jesus. Vai ser fiel àquela cobra. Sabe, por causa dele em você. Vai amar o seu irmão, vai amar o pastor, vai amar, sabe, vai amar, amar, amar. Por causa dele em você. Jesus diz, como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como é que Jesus viveu nesse mundo? Diz a Escritura que ele, cheio do Espírito Santo, ele foi para o deserto para ser tentado, venceu o diabo, e no poder do Espírito ele começou a servir a Deus. Então eu quero ensinar para vocês duas coisas hoje, irmãos. Uma que eu aprendi quando começou a cessar. No início eu pedia tudo, tudo acontecia. Depois eu pedia, nem tudo que eu pedia acontecia. Porque o Senhor queria me mostrar que eu não era criança mais. Sabe? Chegou a hora, sabe, de eu começar a andar. Não só bebendo leite, mas... E aí os problemas vieram, as aflições vieram, as dificuldades vieram. Mas não é porque ele tinha me abandonado. É porque ele queria me ensinar como eu deveria proceder. E um dia falei, Senhor, a gente podia tanto ter uma lata de espinafre igual o Popeye. Os mais velhos aqui vão lembrar disso. Tinha um desenho antigamente do Popeye, você lembra? E tinha um brutamontes assim que ia tomar a namorada dele, dava um couro nele, assim. Mas ele tinha uma latinha de espinafre. E quando ele estava apanhando mesmo, ele pegava a latinha e comia o espinafre. E o espinafre, os músculos dele cresciam, ele, pumba, vencia, né? Falei, o Senhor, o crente tinha que ter uma latinha de espinafre, né? Porque quando o negócio cai... E o Senhor me disse, e tem. E o Senhor me disse, Abraão sem esperança. Já de idade, a esposa também, ele não duvidou por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus. Falei, o que, Senhor? Não é dar glória a Deus como nós damos sem entendimento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não. É glória a Deus porque ele te ama. É glória a Deus porque Ele te perdoou. É glória a Deus que você é filho. É glória a Deus que você vai passar a eternidade com Ele. É glória a Deus porque Jesus não vai te abandonar. É glória a Deus porque Ele vai voltar. É glória a Deus que você pode servir a Ele. É glória a Deus. É glória a Deus que traz à existência as coisas que não existem. Eu falei, Senhor, mas dá glória a Deus. Sabe? No meio dos seus problemas, glorifica o Senhor por aquilo que Ele fez por você. Em vez de ficar queixando, murmurando, lamentando, sabe? Glorifica a Deus. Glorifica, não fica pensando nos problemas, não. Pensa naquilo que Ele fez por você, pensa naquilo que Ele é. E glorifica Ele com entendimento, sabe? Então diga ao seu irmão, dê glória a Deus, irmãos. Dê glória a Deus, irmãos. Dê glória a Deus. Sabe? No meio dos seus problemas, dê glória a Deus, irmãos.